sem coragem pra buscar uma forma de me abrir pra te provar que sou o abrigo desse amor. Seja onde você for, eu quero estar. Se o coração viajar, vai chegar. Nessa paixão viajar, vai chegar. Se o coração viajar, vai chegar. Essa paixão viajar, vai chegar. Aonde a gente faz tudo por amor. Baby, baby, já chegou. Conexão Sertaneja, Paula Fernandes. Se o coração viajar, também teve Trio Bravana, Três Amigos, Helber e Alan pela Porta da Frente, Zé Ricardo e Thiago, que eu fiz ontem, e Rony Rangel com João Bosco e Vinícius. Elo, vou ficando por aqui. Um grande abraço, foi bom passar estas duas horas com você, com o Conexão Sertaneja. E amanhã, sexta-feira, tem muito mais. Amanhã já finalzão de semana, é claro que você vai se ligar com a gente aqui no Conexão Sertaneja. Abraço, tudo de bom e até amanhã, tô indo embora. Tchau! Você ouviu pela sua rádio Conexão Sertaneja.